Crianças, bom dia para todas. Mais um dia de aula. Vamos iniciar. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo, vamos todos rezar. Preparem o caderno e o lápis, que no quadro negro a lição vou passar. O tema da aula de hoje é o presente e o futuro do verbo amar. Assim é a vida diária de toda professora desta imensa nação. Mulheres, mestras guerreiras, seu valor não tem preço por sua profissão. Mulheres, mestras guerreiras, seu valor não tem preço por sua profissão. Interior do estado, é difícil falar. Não basta o salário miséria, não há mais condições do aluno estudar. A falta de lápis, borracha, caderno, merenda, e não morre a esperança. Promove-se festinhas e rifas para obter material para tuas crianças. Escolas caindo aos pedaços, as telhas partidas, goteiras no chão. E tu, não desiste da luta, mestra guerreira, atestendo a mão. E tu, não desiste da luta, mestra guerreira, atestendo a mão.